Vou falar uma coisa que vai fuder todo mundo. Isso. Não existe amarração. Vai se fuder quem diz que faz. Não existe isso. Existe uma energia fraca de um dos dois lados e que se completa com algumas magias. E aí se fica preso aquela pessoa por causa desse, dessa falha que tem dentro da pessoa. Então isso não é amarração, não amarra ninguém. Mas é um mise-en-scène. É um mise-en-scène. Agora, a magia de amor, essa existe. Existe. Essa existe. Maravilhosa. Que funciona tanto naturalmente como não. Como não? Como não. Como tem que ser feito uma magiazinha. Uma magiazinha. É, eu te dou um banho de flor de papel. Eu não posso falar, que vão fazer. Eles vão fazer. É, não, mas não vou falar. Mas tem que ter um mental firmado, né? É, então, essa deficiência. Esse buraco nessa parte, uma falta. Aí vem uma energia completa. Se o senhor está falando que sabe como fazer, o senhor já fez em algum lugar? Já, muito. Muito. É. O pessoal vem pedindo mais o quê nesse rola? Lado? Rola aí? Xana. Então tá bom. Eles entendem que é Xana? Acho xereca. Que... Isso. Agora, em outra casa, pode ser que aproveite isso, vamos fazer um negocinho. É tanto, vambora, entendeu? E cobra? Claro, porra. É onde se cobra mais. Mas o senhor vai pagar a consulta nesses lugares? É o que mais tem. Mas dizem que o senhor não usa dinheiro pra nada? Mas o médico dele usa. É. Essa aqui é a merda. Mas o senhor, num lugar que faz o mal, que o senhor vai, o médium cobra, o senhor aceita isso? Ele que cobra, porra. É a ética da casa dele? O senhor não tá nem aí. Eu tô nem aí, eu vou fazer. Tendo meu pito, meu marafo, tá bom. Existe a lei do retorno, mas se a amarração for feita com energia de amor genuína, isso trará algum mal ao consulente ou à pessoa amarrada? Ah, o inferno tá cheio de energia genuína. Amor genuíno. É, tá sim, tá cheio. Vai a merda, querer me amarrar porque me ama, caralho. É. Vai se fuder. Não, não, isso não acontece, não. Vai lá, é pra sacanear mesmo, pra poder. Bota nos meus pés, é assim que eles falam. A amarração, na verdade, não seria um auxílio espiritual para tirar energias negativas do casal e assim permitir que eles se unam com a harmonia. Oh, que coisa bonita. Me deu até uma emoção. Ai, a merda. Quem quer amarrar tá com emoção porra nenhuma. Quer ficar o outro nos bar do pé. Ou pra ganhar lucro de banco, o homem soltar, ou pra comer bastante a rola. Ou então pra poder a mulher. Ó. Oh. Existe a lei do retorno, mas se a amarração for feita com energia de amor genuína, isso trará algum mal ao consulente ou à pessoa amarrada? Ah, o inferno tá cheio de energia genuína. Amor genuíno. É, tá sim, tá cheio. Vai a merda, querer me amarrar porque me ama, caralho. É. Vai se fuder. Não, não, isso não acontece, não. Vai lá, é pra sacanear mesmo, pra poder. Bota nos meus pés, é assim que eles falam. É necessário fazer a renovação... Agora deixa eu dar só uma... Como é que fala? Abrir o quê? Disparo. Não, abrir pra falar, como é que é? Ah, abri um parênteses. Ah. Você ia falar outra coisa aqui. Não. Abri isso aí. É. Quando chega alguém pra nós, nesse estado, ou estado, de total desarmonia emocional, qual é a nossa função? A função de um Exu de lei. Acatar o que o filho da puta tá falando, se tudo isso aqui não faz, ele vai embora. Então a ordem suprema, a ordem maior é essa. Você acata aquele, o puto, e tenta harmonizar o puto. E mostrar pra ele que aquilo ali não é a vida dele. Aquilo faz parte do caminho, mas não é todo. E tem muita coisa ainda para ele viver, tem tanta alegria para ele ter, que a alegria não está só ali. Então, às vezes, se faz um trabalho, se faz alguma coisa, mas para harmonizar o interior dele. Mas você não pode dizer isso. Se disser isso, fodeu, ele vai embora. É. Entendeu? Até ele enxergar e dizer assim, ah, por que eu queria aquela merda? Não, tem outros melhores aí, vou atrás de outro. É. Entendeu? Sim. Isso é o trabalho da lei. Da lei. Porque se ele chegou a esse estágio, a esse ponto, ele está desarmonizado, desequilibrado. E a nossa função é equilibrar. Não é isso? É, o encantamento não serve também. Não, não. Vai ter um momento de se conhecer. Então esse negócio de encantamento de amor é balela. Não, encantamento funciona para te tornar mais atrativo. Mas como é que fala? Alguém olha assim, que rolão. Entendeu? Uma coisa assim só. Sim. Botar brilho na aura. Só. Certo. Claro. Então, como é que vocês falam? Lustrar. Lustrar. Não é assim? Isso. Não tem até o banho lustral. E bota você, doutor. É isso? Sim. Ele está perguntando aqui se quando uma pessoa não está no seu caminho, você tem que fazer um trabalho mais gigantesco. Não, pode fazer gigantesco quanto for. Não está no caminho, não vai. Não vai. Então, até aquela pessoa que está no caminho, se não está no caminho naquele momento, ela não está no caminho. Não. Então não vai. Não é a hora, não vai. Não resolve nada. Vai só gastar banco. A amarração resolve que ele vai ficar mais atrativo. Isso. Mas não vai funcionar. Amarração não. É, encantamento. Uma coisa que agarra mesmo. Uhum. Vou ensinar pra esse puto aí. É homem, né? É. Pega uma jaca verde. Ixi. Abre. Tira aquela cola dela toda e passa no corpo. Quando a mulher passar, agarra ela. Duvido quem tira. Aí amarrou pra sempre. Pra sempre. Vai ter que ir no casaca pra poder fazer cortador. Tá certo. Não tem amarração aí. Não tem falha. Não tem magia melhor. Não. Porque se ela tá no caminho ou não, vai ficar amarrada nele. Vai, né? Vai ficar presa, mesmo que ela saia. Daí é amarração mesmo, né? Ainda vai ficar puta, né? Vai. Ele tá perguntando se o trabalho de encantamento de amor faz parte da baixa ou da alta magia. Tanto faz. Depende. Baixa magia é feitiço, né, seu Chiri? Quando a gente não, feitiço usa... é tudo. Tudo. Acender uma vela é feitiço. Isso. É magia. E alta magia? Não existe alta nem baixa. É tudo a mesma coisa. O direcionamento que você dá a ela que é positivo ou negativo. Só. É verdade que quem faz esse tipo de coisa, a vida só anda para trás e a pessoa apodrece aos poucos da cintura para baixo? Tipo, vive cheio de problema de saúde nessas áreas? Rola que ele tá falando. Nessas áreas, cintura para baixo, né? Ah, não é nada disso. O negócio tá aí na cabeça. A cabeça é o centro de tudo. É ela que comanda o corpo. Se tá ruim lá embaixo, é porque lá em cima fudeu. Não, mas aqui tá dizendo assim. Se ele vai e pede, ele não corre o risco de começar a apodrecer tudo da cintura pra baixo? Não, mas a mente já tá podre. Que interessa o resto? A mente que importa estar saudável. Isso. Já está apodrecendo. Como é que é aquele tempo que vocês, filósofos, falam? É... Da mente. A mente... Não é mente sã? Corpo sã. Isso. Sim. Quem falou isso? Não lembro não, seu tio. Nem eu. Então, ficou bom pra todo mundo. Mas alguém falou. Falou. É... Sócrates na frente e eu atrás? Foi ele? Então não é verdade que quem faz isso a vida só anda pra trás. Então, quando a pessoa ouvir isso... Por que, que anda para trás? Porque você gasta seu banco nessa porra. É, anda para trás nesse sentido. Nesse sentido, porque tá gastando uma merda. Não vale nada. Não. Porque não vai acontecer. Não. Mas e nesses casos, por exemplo, que tem uma moça que fez realmente uma amarração. E aí, um encantamento de amor. Daí o rapaz começou a gostar dela. Daí ela parou de gostar dele. Fudeu. E ele continuou se arrastando o pé dela. Não, porque é só você que eu amo, é você que... Mas eu... porque ele tava com um buraco áurico, né, assim, com a Laura. E ela supriu. E ela supriu. Aí fudeu. Aí colou, agarrou. Aí pra tirar uma merda. Não dá? Não. Porque ele mereceu também. É, ele também tava dando a disposição. Mas ela teve que exercer o poder de sedução dela, senão não funcionava. Não funcionaria? Não. Não funciona. Você acha que pegar o nominho, amarrar na barra da saia, isso funciona? É. Isso é pra... Como é? Pra inglês ver. É. Isso daí é pra inglês ver, igual o senhor falou. Que às vezes uma vela, um copo de água serve. Serve. Mas tem que bater tudo. Você tem que ser... Como é? Um garrafão, senão acha que não foi. Tem que jogar no chão, dar banho de bosta. Tudo isso. Tá. Há diferentes... Há diferentes maneiras de ser descoberta e desfeita uma magia de amor? Claro, pô. Magia fica no astral. Quem sabe vê... Vê e desfaz a porra toda. Desfaz? É. Vamos ver, eu venho aqui... Eu não. Um consulente vem aqui com uma magia de amor. Isso. Preso a uma magia de amor. Então tem um duto ligado aí. Tem. Eu vou e rompo esse duto. Acabou. E o Exu que fez não vai estar nem aí pro senhor. Não. Porque ele vai dizer, eu fiz já. Eu já fiz, já ganhei o que tinha que ganhar, já foi. Vai até me agradecer que ele vai ganhar mais pra ligar de novo. E que maneira o senhor desfaz? É, cortando esse duto energético. O banhador, aí depende do que foi feito. Sim. É por isso que nós, guardião da lei, a gente, para desmanchar alguma coisa, tem que saber como é que ela foi feita. Para saber, tem que fazer. É. Ou seja, Exu é neutro. Faz tanto o que a gente considera bem, quanto aquilo que a gente considera mal. É, porque é vocês que acionam isso em nós. Não é nós que acionam em vocês, é vocês que acionam em nós. Então, quando diz vocês que... A mesma vela que se acende para dar paz, é a mesma que se acende para fazer uma amarração. Uma magia de amor. Uma magia de amor. Isso. Não é isso? É. É o mesmo coco. Isso. Quando o senhor fala, vocês que ativam isso em nós, dá a impressão que o senhor não tem liberdade de escolha. De fazer só o bem. Não, a minha escolha é execução. Isso. Essa então, é a escolha. Então ativou a lei. Né? Não ativou, ativou a lei e o senhor fez acontecer. Ah. Há muitos magos do amor. Aonde? Que ensinam vários tipos de ebós com PG, eu não sei o que é isso, PG. E Exus. PG é um altar. Se for isso aí, é um altar. Há muitos magos do amor que ensinam vários tipos de ebós, compegi e exus na internet. Denominados simpatia. Alguns fáceis e práticos, outros mais complexos. Esses ebós são aceitos pelas respectivas entidades invocadas? Se você faz com a sua fé, com força de pensamento, é claro que é aceito. Agora, aquilo que eu falei, se vai dar efeito, é outra história. É. Dizem que quando descobre, desfaz. É verdade? É. É o que eu te falei, eu rompo o duto. Não, quando, só de a pessoa descobrir que ela está com a amarração, já se desfaz. Não, não rompe o duto. Não? Desfaz a energia que ela fica puta com quem fez. Não é isso? Então já está consciente. Ah. Agora, desfazer, romper o duto, aí tem que procurar um lugar para romper. É? É. A não ser que ela seja muito evoluída, né? Tenha... É. Mas daí não ia nem cair. É difícil pra caralho, não ia cair. É. Se fosse evoluída. Teria ali um equilíbrio daquela energia já. É. Então, pergunta, quando se descobre uma magia de amor, tem que se desfazer? Eu só acabo de responder. Ah. Tem que desfazer. Tem que desfazer. Porque senão ela fica ali. E fica ali quanto tempo se não desfizer, depois que descobriu? Quanto tempo não desfizer? A vida inteira ali? É, até outra encarnação. É igual colocar um colar numa pessoa, vai ficar lá, se eu não tirar. Não, se não tirar, não sai. Nossa. Ah, o senhor falou um pouco sobre banho. Quem em casa está ouvindo a gente e acredita estar amarrado ou amarrada, ou seja, acredita estar sofrendo uma magia de amor ou encantamento, de outrem, que banho essa pessoa pode tomar para cortar esses dutos? Isso. Falando energeticamente, ui, falei fino. Falando energeticamente, qual é a essência do corpo do ser humano? Pela história, pelo zitã, argila. Barro, não é isso? Barro, argila. Então você tem que pegar essa argila e fazer um banhador com ela. Porque se você está voltando à essência. É isso? Faz o esfregador dela todo no corpo, depois faz tirador, você rompe qualquer duto. Nossa! Ah. Qualquer um? Desse lado que eu estou falando, desse lado de amor. Tá. Desse lado. Não precisa de fazer o decreto de São Miguel. Decreto de São Miguel? O que é isso? Decreto, você fica repetindo umas coisas assim. O que é o decreto? Decreto, olha, decreto é uma fala. É reza? É. Não precisa nada. Reza você faz blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá e blá blá blá, fudeu que não faz nada. Agora, mentaliza, firme. Não fala porra nenhuma, mas tenha firmeza. Eu rompo qualquer merda. Então essa argila, que tipo de argila que é? É dessa que constrói casa. Não, não é essa não, essa é suja. Eita, certinho. Tem que ser uma preparada que pode fazer, senão dá uma coceira, filha da puta. Da praia, da praia? Não, é argila, a praia é areia, porra. Ah, é argila. É argila, barro. Barro? Não tem, tem já isso aí pronto. Tem pronto? Que usa pra fazer limpador. Tá certo. É isso daí. Se por acaso... Fala se ele quiser uma consulta, eu tô aí. O senhor dá? Ele conta o caso, eu falo. Nessa casa ou na outra? Qualquer caso. Qual melhor ali? Onde quiser. Aqui você não pode. Não, fala com você, eu mando pra ele. Não, não. Eu não vou me comprometer com essas coisas. Eu não gosto disso. Filha da puta. Não gosto. Eu tô fazendo essa pergunta por respeito. Você viu? Quando a coisa entra, dói. É, tem muita gente que quer saber essas coisas, né, Cetirini? Por isso que eu trouxe. Mas então vamos lá. Se por acaso o consulente perceber algo errado com a pessoa amada e quiser desfazer, haverá algum problema para ambos? Se ele viu que está errado, ele tem que ele desfazer, ele tem competência para isso? Não. Então tem que procurar alguém para desfazer. Que fez, né? Que fez. Só que aqui, como o senhor falou, ele está dizendo, se ele, por exemplo, eu trouxe uma moça para o meu lado, daí eu percebi alguma coisa errada nela. Aí ele está dizendo, e aí eu quero desfazer. Mas o senhor já disse que... Tem uma coisa que eu acho que é por aí. Estou sentindo a energia. É. Eu gosto, me afeiçoo de uma pessoa, de uma mulher. A mulher é piranha pra caralho. Aí vai dizer que foi um trabalho que fizeram com a pombageira. E aí ela ficou piranha. É. Aí vai lá, aí eu posso desfazer... Você vai tirar a essência dela? Não. Não, se tirar, ela morre, né? Vai. Não, não tem. Uma coisa é essência, outra coisa é magia. Claro. Não é isso? Isso. Tem que saber o que é, o que tem. Então, quando ele diz perceber algo errado com o parceiro, com a pessoa amada, amada entre aspas, né, Cetinho? E quiser desfazer, tem algum problema para ambos? Não, vai desfazer. Qual é o problema? É. Foi lá e desfez, né? É. Mas aí só prova que realmente amor genuíno e puro não existia. Não. Porque ele é constante, né? É verdade que somente a entidade que fez O encantamento de amor é a que pode desfazê-lo? Não. Não é verdade? Não. Porque daí... Não. Mas eu vou fazer uma outra pergunta, então. Um pouco fora disso. Se eu fiz uma maldade para derrubar alguém, e eu usei sangue, isso, e essa casa não usa sangue, não tem como eles desfazerem? Tem. Tem dentro do propósito deles. O que, que eles usam na casa para desfazer? Tem. Água? Para usar água. Agora ele tem que saber que vai usar o sangue. E tem que saber a dosagem da água que ele vai usar. Senão não te faz nada. Porque assim, a gente ouviu que magia com sangue só se desfaz com sangue. Não é assim, só se desfaz com sangue. Se você fez um trabalho e usou egé, não é isso? É sangue que você fala, é egé. Isso. Você tem que desfazer esse trabalho. Tem. Ou você utiliza o egé, ou você vai ter que acionar outros meios que têm a mesma força de troca do egé, vitalidade, para poder desfazer. Mas você tem que saber que foi feito com egé. Ah. Não adianta passar uma velhinha e quebrar, não. Não? Não. Passar uma velha e quebrar serve para quê? É energia do fogo. Não é energia de egé. Ah. Ou seja, um trabalho que foi feito com vela, daí dá. Aí vai. Quebra. Quebra. Entendi. Aquela historinha, bota um nome. É. Aí põe outro em cima, bota melzinho, assim, duas velhinhas, porra. Isso já tá batido. Tá batido? Tá batido já. Todo mundo já conhece. Qual que é a nova? Ui, você quer que eu dê receita aqui? Não, vamos não. Fazer, hein? Daí vamos fazer, né? Vamos fazer. Então deixa que cada um procure, né? Cada um procura o seu. Então vamos lá. Se quiser, eu dou a receita, mas você assume o compromisso. Não, não assumo. Já tenho um compromisso bastante. Um trabalho pra fazer, graças a Deus. Não, você Tiriri? Deixa eu ver se eu entendi. Se alguém faz um trabalho pra aquela casa, utilizando sangue, tem como quebrar? Pra casa? É. Ah, não é mais pra pessoa. Vai pedir gente, pô. Não, pra casa ou pra pessoa? Porque é diferente. É, pra pessoa. É, porra. Vamos aprender. Se você faz pra uma casa, você faz pra todo uma egrégora. Ah. Da casa. Então pode pegar em qualquer um para poder entrar. Tá. Não é isso? Aquele que tá mais fraco pega. Certo. Mas se você faz com a pessoa, é direcionado para aquela. Entendi. Então a forma de desmanchar é diferente. Então como desmancha uma magia feita para casa com sangue, se a casa não utiliza sangue? Como desmancha uma magia feita para o dirigente não usa sangue? Então, se foi para casa, o dirigente reúne os filhos da casa, dá força para esses filhos e corta o negócio. Corta? É, desmancha o negócio. Dá força? É, ele tem que dar energia para os filhos. Como vai dar energia se não vai cortar? Vai cortar. Não. A magia vai cortar. Desde que todos estejam fortes, fortalecidos ali. Chama todo mundo, olha só, a casa está sofrendo um efeito de magia e preciso da energia de todo mundo concentrado, vambora. Concentrado? E vai fazer. Fazer oração ali? É, o que for, oração, acender vela, o que for. Só essa força aí já vai, puta que pariu, já estão sabendo. Agora, para o dirigente, aí ele vai ter que usar os meios que ele conhece e que as entidades dele vai dar para ele poder fazer. Porque se for mesmo, não pega. Porque não tem guardião, não é dirigente? Mas se o dirigente não tiver esse conhecimento para a entidade poder utilizar? Ele tem que procurar um conhecimento. Ele tem que procurar. A própria entidade vai direcionar ele para procurar um lugar para ele poder fazer. Tá. Isso é a humildade. Ah. E saber assim, nesse eu não tenho esse conhecimento, ele não tem esse conhecimento para eu poder passar isso. Então ele tem que procurar quem tenha para poder fazer. E eu vou encaminhar para o lugar. É. Claro. É verdade que só... você já me perguntou. Um trabalho de amor pode levar ao desencarne se este não se cuidar? Quem sofreu? Não. Nada leva a desencarne, a não ser a hora certa, pô. Mas assim tinha... Brad Pitt já estava morto. É. Se por acaso o consulente morrer por alguma eventualidade, o que as entidades fazem com o sentimento E o. Eu vou ler isso aqui. E o dentinho amoroso da pessoa que sofreu Como é encantamento que de é? amor. Eu não entendi o dentinho. Dentinho amoroso. Eu não sei o que é isso, não. Ó, se por Será acaso. que é a rola que ele está se referindo? Será? Se por acaso o consulente morrer por alguma eventualidade, o que as entidades fazem com o sentimento e o dentinho amoroso da pessoa que sofreu a amarração? Eu nunca vi isso de dente, não. Tá, vamos mudar essa palavra Essa é para dente. magia nova. Ó, vamos dizer que o cara fez uma magia de amor. Daí ele morre. Daí a mulher fica toda assim, sabendo que aquela energia falta nela. E ela quer ele porque quer ele. Daí, o que que as entidades fazem com ele, todo esse sentimento que causa? Porra nenhuma, vai se aconselhar ela, se desliga dele que tá prendendo ele aqui. Ainda prende ele? É, o sentimento prende. Prende? Prende, fica chamando toda hora. Ele não vai poder ir para a colônia espiritual. Não, fica perturbado. Para ir com ela pedindo, ele tem que ser muito evoluído. Se ele foi preso, não é evoluído. Se ele fez esse trabalho de Espiritualmente, encantamento, não é evoluído. já fala. E aí ele desencarnou. Então vamos perguntar, o que acontece com quem desencarna e fez essa encantamento de amor? Desencarna. E aí do lado de lá fica ligado à pessoa. É. Até que ele se desliga. Vai ser difícil, porque ele gosta tanto, né? Não é difícil nada. Gosto do caralho. Isso tudo é momento. Tudo é momento. É, Gosto um momento. ano, depois acaba. Acaba, né? Claro. É igual que se o senhor oferecer um prato de comida que eu mais gosto depois que eu almocei. Você vai querer? Não. Não. Eu não vou querer. Não cabe. Porque não cabe, né? Tá certo. Então, seu Tiriri, eu vou pegar aqui agora questões do outro diálogo que pode ter sobrado dúvida na cabeça das pessoas, que o senhor falar. Então, mas manda uma mensagem final a respeito de magia de amor que o senhor acha que as pessoas precisam saber hoje. Gemanfu, não me Gemanfu. importo. É. Não me importo com nada disso. Nada. Não tem que temer, nem tem que fazer. Tem que confiar no seu taco. Não tem que temer quem está correndo risco de sofrer um encantamento. Que é o medo que faz o negócio pegar. Faz. Tá com medo, você abrir uma brecha. Então vamos lá. Qual a grande função e missão do Exu na Umbanda? Executar a lei. Na Umbanda existem sete guardiões para a coroa da encruzilhada. Isso. Para o candomblé, segue a mesma regra? Mesma coisa. Só que são 16. O que significa o termo ebó e quais seus significados? É o que significa o ebó e qual o significado? É, a Eu não vou pessoa falar agora. viajou aqui. Ebó é todo ofertório, toda coisa que você oferta. Ele pode ser para uma limpeza, ele pode ser para um agrado, ele pode ser para uma saúde, ele pode ser para harmonia, ele pode ser. Sempre é alguma coisa que se faz, comida, né, ou folha, que se faz para limpeza, ou para harmonia, ou para saúde. Isso se chama ebó, é um ritual. Ebó é rito. É E rito, como rito, ele tem que cumprir as determinações que foi dada na mesa do jogo. ebó não é para tirar o miasma que está profundo na pessoa? Também, mas também para colocar. Para colocar miasma? Não, miasma não, energia. Ah, tá. Tem várias. Então, acho que isso que a pessoa quis dizer. E Essa quais porra se. daqui. O senhor falou, tira essa porra daqui. O gato? É. Por que, seu Exu? Ah, vou querer ficar com gato, porra? Perto de mim? Vai pro caralho. Então vamos lá. Qual a diferença entre feitiço e magia? Isso. Não tem diferença. Tudo é magia. Alguns dizem que feitiço é quando você usa alguma coisa. Magia é quando você só vai no mental. Não, tudo é magia. Porque o feitiço também depende do mental. Entendi. Eles sempre encontram seus alvos? Nem sempre. O feitiço e a magia sempre encontram seus alvos? Não. Não? Não. Nem sempre. É aquilo que eu falei. O alvo tem que estar aberto para receber. Se não tiver, não vai receber. Como a maior magia, o maior feitiço que você tem que ter medo é você mesmo. Eu estou falando com o Exu de Umbanda. É. Será que essa pergunta é aplicável? Como se dá o Sum de Dé no candomblé, sua finalidade e função? Posso falar. Pode? Para Exu? É. Posso falar. Então, como se dá o Sum de Dé no candomblé, sua finalidade e função? Como se dá? Pega o cocó e corta. Sum de Dé, o que significa? Sum de Dé é um rito de transferência de energia. Energia vital? Energia vital, que é o Egé. Tá, é isso? Tá. Como, aí a outra coisa, como se dá? Como se dá sua finalidade e função? A finalidade desse ritual é a troca de energia, é renovação de energia. Se eu potencializo o otar, que sempre é cortado em cima de um ajebó, se eu renovo esse otar, eu dou força, eu dou energia para quem está fazendo. Você... E se agradece aquele animal. O animal é sagrado. Se agradece a ele aquilo ali. Ele se prestou aquilo. Certo. O senhor falou que é cortado em cima do quê? Ajubó. Que é isso? Assentamento. Ah, e a gente volta naquela ideia. Aquelas merda que fazem encruzilhada, que bota a galinha morta, que... aquilo tudo é merda. Aquilo tudo não é nada de ritual de surdidé. Aquilo ali é quem não sabe fazer porra nenhuma. Primeiro que você põe nada em encruzilhada. Encruzilhada não é aquilo, não é rua. Encruzilhada não é um trocamento, não é um encontro de duas ruas? Não. Encruzilhada é o ponto do entrecruzamento dos pontos cardeais. Como o senhor ensinou da outra vez. Isso. Qual é o simbolismo de um animal de quatro patas? Cabrito, carneiro. É, o simbolismo dele, quando se fala quatro pés, é isso? Quatro patas. É a posição que o homem, na ancestralidade, teve. As quatro patas, é o caminhar. É isso que simboliza, só. Como a galinha, é o ciscar. A Angola. Ciscar, Angola é movimento. E você vê se a puta fica parada num lado só. Quem? Angola. Ah, tá. A puta que eu tô falando, Angola. É, eu falei. Essa outra fica. Você vê que ela vai pra lá, pra cá, grita pra caralho. É. A outra não, a outra já é mais quietinha, já. Isso, então Angola é... Movimento. E as outras galinhas? As outras galinhas é para limpeza, é para saúde, é transferir aquela energia ali e acabar e transmutar essa energia. E o pombinho? Pombinho é Eleé. O Eleé sempre é para trazer paz, harmonia, liberdade de energia, libertação de energia. E o Ibim? Ibim é só para Oxalá, o maior. Coelho. Ele significa o Egé branco. Ah. Ele não tem sangue vermelho. É o Egé branco. É o Egé que traz em si a essência da harmonia e da paz. Pode cortar uma magia com sangue branco? Pode, pô. Pode. Não é mais forte? Não, não, a força vai de quem está fazendo e do propósito que está fazendo. O mental da pessoa. Aí está a força. Quer matar um caramujo, uma lesma? O pessoal até mata que matar um frango, né? Por quê? Tudo tá matando? É. Arrancar uma planta não matou? Matou. Então. E o coelho? A mesma coisa. Qual o significado do coelho? A caça. Simboliza a caça, o prover, o prosperar. Claro. De que forma devemos educar a nossa fé, a nossa essência? É aquilo que eu falei no início. Eu não quero para o outro aquilo que eu não quero para mim. Não serve para mim. Né? Então não vou dar para o outro. É. Não é isso? Eu só vou oferecer aquilo que eu gostaria de receber. Essa é a educação da fé. Aqui é um tópico bastante polêmico, se eu te digo. Como a entidade, seja ela Exu, Caboclo, Preto Velho, mostra estar em desagrado com seu próprio médium? Como ele mostra? Ele fala. Mas ele fala, e o mental não, do não gostei, não, não é assim. E o mental do médico? Aí fodeu, tem que ser uma entidade mesmo. De chegar e falar, não gostei disso que o médico tá fazendo, não é nada disso, tá errado, vamos mudar essa porra. Existe inconsciência? Não. Não, existe estágios de consciência. Inconsciência, quem falar isso tá fudido. O que quer dizer isso? Às vezes o conceito está errado, não é a palavra, o conceito. Ah. Se você sabe que está aqui, se preparou para eu virar, vai dizer que morreu, dormiu? Ah, dormiu, caralho, cadê? Sabe que está ali. Não tem controle. Ah. Aí é diferente, são estágios de consciência. Se meu médico tivesse um pingo desse estágio de consciência, ele não deixava falar um palavrão aqui. É? É. Ele não gosta, né, de palavrão. Não, você já ouviu falar? Não, nunca falou. Então pronto. Não gosta. Mas quando ele tá puto, ele fala. Fala? Fala, porque eu gosto dele. O senhor encosta? Porra, não tem coisa melhor. Você tá puto, vai tudo pra puta que pariu. Pronto. Acabou, externou. É. Queimou o diabo. Queimou o diabo? Queimou o diabo. Que história é essa de dizer que as trevas não gostam de palavrão? Não gosta, não. Não gosta? Não. Por quê? Porque vibra na mesma energia. Ah, não existe um embate. É, eles gostam sempre de estar no embate. Você vê, meu amigo, você pega uma criação de rato. Sabe porque é rato, não sabe? É. Bota ele ali, o puto vai procriar, procriar, procriar. Quando acabar a comida, um vai comer o outro. Que isso? Porque a função dele é essa. A mesma coisa o negativo. Essa é a grande merda do negativo, achar que todo tem que ficar negativo. Quando ficar tudo negativo, um vai comer o outro. Então, que mensagem aí desequilibra o universo. O negativo. Germain Sefou. Por quê? Por que que você implica com eu falar Germain Sefou? Para o pessoal entender direitinho. É igual a coisa, tipo. Let me ask. Sabe o que é isso? É, mas aí o senhor fala certinho. O outro tem que falar certinho também. Ah, é? Vocês estão me corrigindo? Não, estou ajudando o senhor a encontrar o caminho. Como é? Germain? Germain Sefou. Germain Sefou. Pronto, pô. Então, o senhor não... O senhor está dizendo que o negativo, é, ele quer tanto... Meu médico foi na França, não foi? Foi. Eu estive lá, não tive? O que, que ele falou? Senti uma porra negativa pra caralho, não foi? Sim. Olha a merda que aconteceu. Ah. Isso estava no astral. Já estava no astral. Já estava. E vai vir mais merda aí. Na França? Vai. Vai vir mais merda, pode aguardar. Mas não é 2019? Mas tem que começar agora, não vai ser lá. Ah, e é? Nem vai acabar lá não, é só o início. Ah. Então vamos continuar aqui. É, já saí do assunto. Quando... É que você me excita. Qual que é o... Como a pessoa lida, como a pessoa sabe pra fazer, como a pessoa faz pra saber se o mental dela tá passando na frente, mesmo sendo inconsciente? Quando vê que as porra começa a fuder. Vamos dar um exemplo. Meu médico tá puto, fudido. Se ele não limpar a cabeça, o mental dele, pra poder me virar em mim, eu também vou virar fudido. Ah. Puto com tudo. Porque qual é a energia que eu tô usando? É que ele tem. Ele tem que estar limpo, não é isso? Esvaziar, criar esse mecanismo dentro dele, mental dele. Agora eu estou para trabalhar, eu vou ser um servo, então eu vou servir. É. E vou liberar o meu mental. Sim. Agora, se não liberar, fudeu. É o que eu te falei da primeira vez, se ele despirocar, eu despiroco junto. Mas... E não só eu, todos os outros. Mas quem ouve assim, se o meu médium cair, eu caio junto, a pessoa tá achando que o Exu ama aquela pessoa e faz tudo, se entrega por ela e cai junto, abraçado. Ui, que amor! Não é nada disso, eu uso o mental dele, estamos nem caio junto. Entendi. Não é que nós não gostamos dos médiums. Se eu gosto de você, eu gosto dele. Claro. Gosto da minha amiga, da colher, de todos. Mas peraí, gostar no sentido espiritual, não é no sentido físico. Se você vai se fuder, vai sozinho, eu não vou não. Agora, meu médium não, porque eu uso essa energia. Sim. Se ele tá fudido, eu tô fudido também. É. O senhor tá fudido só no que diz respeito à manifestação naquele aparelho. Nesse médium, não no geral. Lá na outra casa que o senhor vai, o senhor vou vai tá firme. Ótimo. É, vou tá firme. E quando assim, quando outras pessoas fazem o mal em seu nome, no nome da sua falange. O que como o assim? Sente? Vamos dizer, um outro Exu. Eu só digo isso, fala mal de mim, mas não fala por detrás. Pega ela, peru, pega ela, Satanás. Não, porque a gente viveu um momento no diálogo com os espíritos de uma entidade frustrada com o Kiumba usando o nome dela e dizendo que essa linha dessa entidade faz o mal. O senhor não se incomoda se alguém fizer o mesmo com o senhor? Eu não, vai se poder. Já é mal for. Isso. Ele está fazendo, está usando meu nome? Vamos cobrar dele. A gente tem outros meios de cobrar, não precisa falar. Uma coisa que é certa, vai quietinho, vai lá e cobra. O universo vai cobrar. Tudo que vai não volta. Entendi. Se ele está fazendo em nome da meu nome, e está fazendo uma merda errada, e é o mental dele, não sou eu, ele que vai pagar. Eu aqui vou provar que ele lá está errado. E vocês podem resolver isso no astral, senhor, se alguma coisa acontece. Se resolve tudo no astral. Mas o senhor eu vou lá dar porrada no olho. Mas o senhor já falou que Exu, se alguém pede o mal numa casa que aceita, ele faz o mal. Então não vai tomar as dores de alguém dizer que ele faz o mal. Não, ele vai achar bom. Está então, falando a verdade. Mas se o médium é inconsciente, o mental está interferindo? Se o médium é? Inconsciente. E o Exu fica bravo. Que outros estão fazendo mal e usando o nome dele. Que eu chamo isso? Vê se você vai entender, uma histeria. O médium fica puto, porque gosta muito de mim, e isso passa pra mim, porque se ele despiroca, eu despiroco junto. Entendi. Entendeu? Mas não quer dizer que isso seja da falange. São 70 vezes 7, cada um guardião. Então vai ter o lá... Primeiro lá, o último lá, e o lá de cima, primeiro ou último. E não pode ficar nessa... deixa que nós resolve, a falange cobre. Cobre. A falange cobre. Então, vamos continuar aqui. Acende aqui. O que são demandas dentro de uma casa? E por que elas entram mesmo tendo um guardião no terreiro? Como prevenir? O que são demandas, primeiro? Tudo aquilo que vem contra. É isso? Se você tem uma casa e nessa casa você desfaz energias maléficas ou benéficas, ou o que for, aquilo que desfez se volta contra. Não é isso? É a reação. Não é isso? Então você tem que ter. E como se proteger disso? A sua porteira tem que estar firmada. Aquilo não pode entrar. Certo. A trunqueira faz algum papel nisso? Muito. É ela que depende. A trunqueira tem algum papel na proteção da casa? Total. É ela que depende. Mas a trunqueira é algo físico. Como ela pode defender? Não, mas é físico. É um material sem vida. É a representação de uma coisa astral. Lá tem, tem energias que no astral se vê que ali é uma trunqueira. É um imã. Tudo vai ali. E ali dissipa. Se esgota. Se esgota. Ou aumenta, se for coisa boa. Se vier uma energia boa, a trunqueira também recebe. E ela espalha pra casa. Ah, é? É, porra. Não é só isso, não. É defesa em todos os sentidos. Tudo tem que passar pelo filtro da trunqueira. Que às vezes vem com aparência bonita e não é nada. Como? Às vezes vem com aparência bonita e não é nada de bonito. Vem com aparência... O quê? A demanda? Não, uma visita, por exemplo. Não, uma reza também. O outro tá rezando. Tá fazendo bem, tá fazendo caralho. Como é que ele tá pensando nessa reza? O guardião da tronqueira, que é o principal da casa, o comandante da casa, o guardião da casa, né, o chefe da guarda, ele tem essa capacidade de filtrar. Só entra o que ele acha que tem que entrar, o que é permitido entrar. Às vezes até o negativo é permitido entrar. É? Você sabia disso? Não. Pra poder queimar ele, pra poder... educar ele, doutrinar ele e dar caminho. Entendi. Então é permitido entrar. Mas o que vem bater, não. O que vem fazer esculhambação, não. Porque elas entram mesmo tendo um guardião no terreiro para educar. É permitido entrar, não entra sem bater, não. É permitido porque serve o propósito da casa. É. Então, como prevenir de energias entrarem? Ter essa tronqueira firme. O que é ter uma tronqueira firme? Bem assentada, com os pontos bem feitos, com a coisa ali equilibrada. E acreditar na tronqueira. Não adianta só fazer a tronqueira e não acreditar. Ah. Existe alguma outra forma de incorporar entidades que não seja através da glândula pineal? Agora vai virar senhor Tiriri, cientista nível 10. O que, que é glândula pineal? É piroca? É um cristalzinho que a gente tem na cabeça que ativa a mediunidade. Sem ativar essa glândula, não. Não. Não. Mas existem outros pontos de energia que nós atuamos. Nós acionamos para incorporar. Aciona. E aí, isso é de médio para médio. É como assim, primeiro você vai incorporar, vamos supor, um preto velho. É. Aí você sente uma energia na perna. Acionou essa glândula, mas a energia se fez presente na perna. É. Para o médio saber que é o preto velho. Aí o outro, caboclo, a energia se atinge na mão. Acionou a pineal, mas ela se respondeu na mão. Ele já sabe que é o caboclo. Você entendeu? Sim. Isso é para o médio identificar. No umbigo. Não, onde for, na rola, onde for. Mas sente. Entendeu? Mas passa por essa grama. Entendi. É acoplase, é assim que fala, é. Acoplase. E tem, então não tem outra forma de incorporar que não seja através dela. De incorporar, não. De vibrar, sim. O que seria vibrar uma entidade ao invés de incorporar? Isso. Vibrar a entidade, ela está ali do teu lado, ela está passando toda a energia, mas você está atuante. Ela não toma o seu mental, ela não usa o seu mental. Seu mental? É. Ela não liga o duplo a você através dessa grama. É por isso que não tem o controle das partes do corpo. Isso. E esse método de trabalhar vibrado deixaria o médium mais disposto após o trabalho? Não. Nem mais nem menos. Nem mais nem menos, vai depender do trabalho. Você trabalha a noite toda na incorporação, amanhã está tudo bem. Tá? Às vezes você trabalha meia hora, está fodido. É. Depende do trabalho que foi feito. Ah. Quais são... Sempre que termina um trabalho, uma incorporação, você tem que dar, no mínimo, falando assim em termos de tempo, uma meia hora para você voltar à sua essência normal. Daquela energia toda circular e você voltar ao normal. Então, ó, quais seriam os pontos de força e de descarga dentro da Umbanda e como ativá-los? Ponto de força são o Oriaxé, o chão firmado, a tronqueira e as casas, se tiver de Exu. Esse é o ponto de força. Qual é o outro? Como ativá-los? Ativar. A ativação do ponto de força é através do canto, da reza que se faz inicial. Que nós na Umbanda e também no Candomblé, reza cantando. Então são essas forças que você ativa. Não só o mental de todos que estão lá dentro, como também as forças que estão vibradas lá fora. Então vamos lá. Há algumas frases que o senhor passou. Exu é neutro. É. Já discutiu isso. Sim. O verbo tem uma força enorme no muito, astral. Muito. Por isso que eu falo do canto. Do canto. Quando você fala como ativar, através da reza. Do canto. Quem não gosta que o Exu fale palavrão? Que diz que só que Umba fala palavrão. Mas por quê? Coexiste em tudo, todo mundo conhece. Xana também, rola também. Isso é palavrão? Rola é pequenininho. É. Não é? É. Quer palavrão maior? Quer ver uma palavra que o meu médico não aceita que fala? É. Desgraça. Meu médico não aceita essa palavra. Qual palavra? Desgraça. Desgraça? É, não aceita. Por que não? Porque isso é um quiumba. Isso é uma magia, uma energia. Então não se deve falar isso. É Kiumba que se ocupa disso. É. Uhum. Então isso não se fala. Agora cu, todo mundo tem. Ah, o senhor não fala desgraça toda hora. Não, nem admito que fale. Mas não é só o médium que não gosta? Não, eu também não. Ele não gosta, eu também não gosto. Mas por que o senhor não gosta? Porque é um Kiumba, você está chamando uma energia. Quando o senhor fala é um Kiumba, o que é? Eu não falei que o verbo tem força? Sim. Então, essa energia, força dessa palavra, é uma energia negativa, pesada. Ah. O que há de luz em você está dentro. É, não fora. Como assim? Dentro de você, dentro da sua essência. Porque todo mundo quando diz assim, está dentro, vai saber que dentro da gente só tem os órgãos que servem para o corpo funcionar. É, mas você só tem isso aqui? Você tem os outros, são sete. Sete corpos. É. Mais sutis. Isso. E está dentro quer dizer... Nesses corpos. Na vibração, sim. Isso. Ah, peraí. Que há de luz em você está dentro da sua consciência. É. Essa é a frase completa. Dentro da sua consciência. Onde está esses corpos? Assim, um do lado do outro? Não. Não? É tudo aqui dentro. Ah. É tudo dentro, que se reflete fora. É. Forma a sua consciência. Isso. O bem e o mal não existem. Não. Um só existe porque tem outro. Então não existe porra nenhuma. Se anula. É. Como é que você sabe que alguém é feio? Vendo que tem bonito. Então é isso. Preferindo bonito. É. E agora quando dizem assim, olha, o Exu falou que importa é a fé. Mas Exu não era pra estar falando coisa estranha? Por quê? Porque Exu é esquerda. Exu não tem nada de esquerda, é o caralho, nós somos nada. Nós somos o trabalhador do embaixo. Oh, e do cima também. O senhor não trabalha no umbral? Também. O senhor vai nas colônias espirituais? Tudo. Vou nas igrejas, vou em tudo. Não, colônia espiritual, pô. Vou também. Eu vou aonde permitirem que eu entre. O senhor vai aonde permitirem que o senhor entre? É. Bom, estamos se aproximando aqui, seu Chico. Vamos fazer 2 horas com o senhor. Vou passar. Isso tudo. Fazer aqui umas questões. Ah, já rola, hein? O que acontece quando um espírito incorpora no médium, dizendo que vai levar ele embora, e na mesma noite isso acontece? O que pode ser isso? É, ele sentiu, acontece, morreu? É isso? É que ele já sabia que ia morrer, aí o espírito veio, vou levar. Eu também posso fazer isso, que o médium vai morrer amanhã. É. Aí quando dá cartaz, eu digo que vou levar. Não leva nada. Eu tinha que ir mesmo, pô. Isso daí é pra dar cartaz? É, já tava na hora. O que que é dar cartaz? É da pompa. Puta que pariu, tiriria foda, levou o médium. Mas por que o Exu precisa disso? É o mental do médium. Por que em alguns terreiros você tem o costume de fechar as cortinas do altar antes de tocar pra Exu? Vida da puta, eu fico puto com isso. Eu limpo meu cu com a cortina. Credo. Cortina pano vai cercar o quê? Nada. Exu tem que trabalhar na força da lei. E a maior do que a lei é a representação que tem ali no altar. Ele vai respeitar e reverenciar aquilo ali. Não tem que fechar porra nenhuma. Mas o senhor falou que limpa o quê com ela? O cu. Mas tem gente que leva só sério. Mas eu tô falando sério. Pega lá e limpa. Não, mas que fecha porque aprendeu com alguém. Que ensinou errado. Não tem que fechar nada, tem que abrir. Não é fechar, tem que abrir. Porque ele vai trabalhar sobre aquelas determinações ali. Sobre o respeito daquela luz maior. Quando se fecha a cortina do altar? Não fecha nada. Pano não fecha porra nenhuma. Ah. Pano não fecha porra nenhuma. Isso é simbólico. É só para dizer assim, não, isso é respeito. Respeito tá aqui dentro. Respeita não está na cabeça. Cortina, é, não está na consciência da pessoa. Isso. Então, quando a pessoa tem esse simbolismo de fechar a cortina do altar para Exu chegar, que visão essa pessoa está tendo de Exu? Que Exu não tem luz. Isso ela mesma que quer acabar com o preconceito contra a Umbanda. E ela mesma cria. Cria. Ela mesma cria. Então, um preto velho não conversa com o Exu? Conversa. um caboclo na conversa? E como é que não pode ficar no altar? Se Exu é mensageiro. Cada entidade tem o seu nome único e individual. Ou existem entidades com o mesmo nome? Exemplo, Senhor Tranca-Rua das Almas de Imbaré, Senhor Tranca-Rua da Porteira das Almas. Isso é título. Isso não é nome, é título. É tudo na linha de Tranca-Rua. É Tranca-Rua é um só, é título. São títulos. Tranca-Ruas é uma linha só. É. E esses títulos das almas, por exemplo. É um título que ele recebeu. Que trabalha em algum lugar relacionado a isso. Não, trabalha em qualquer lugar. Trabalha em qualquer lugar. Mas se do Imbaré, das almas, trabalha em qualquer Tranca-Rua lugar. Tranca-Rua é do polo positivo. Isso. Não é isso? Responde pelo orixá Ogum, é ordenança dele. Uhum. Isso é que importa, se é das almas, se é de Imbaré, isso é só para os médios, para diferenciar, é título, só título. Ah. O Exu, Tranca-Rua das Almas, Tranca-Rua de Imbaré, da Porteira, tudo faz uma coisa. Mesma coisa, é o mesmo Tranca-Rua. Então quem deu esse nome foi... É, o povo daqui. Quando só, o senhor fala... Serve. É bom porque diferencia um do outro, entendeu? Tá. Quando o senhor fala que é o mesmo Tranca-Ruas, o senhor está dizendo que se refere à mesma falange. A falange de Tranca-Rua, não o mesmo espírito. A falange de Tranca-Rua. Claro. Então, por exemplo, o senhor não pode nunca falar para alguém. Se alguém aí em casa está incorporando um tiriri que não fala igual eu, então não é um tiriri. Por que não? Não faz sentido dizer isso. Não. Tem tiriri que vem do jeito que ele quer vir. E não deixa de ser tiriri. Claro. O meu jeito é esse. Tem tiriri que não fala palavrão, que é todo chique. Eu sou chique, porra. Não é porque eu falo palavrão que eu não sou chique. É, realmente. Tá vendo meus dedinhos aqui, ó? Só de ouro. É, chique é. Tem um anel de ouro em cada dedo, seu tiriri. Um não, mais de um. Esse anel foi ganhado... Todo de trabalho, tudo foi conquistado. O senhor fez um trabalho, deu certo e a pessoa trouxe o anel. Isso, de presentinho. E a capa? Também presentinho. Só o Exu guardião do terreiro pode ter uma capa? Não. Por quê? Porque num diálogo, uma entidade disse assim, como é que eu vou chegar lá e vou identificar quem é o chefe? Se tá todo mundo usando capa? Ele tem que ver, ele não vê astralmente. Ver. A energia? Sim. Ele precisa ver capa? Eu estou de capa agora? Não. Não. Capa, símbolo de defesa. Ah. Só isso. Tem uns que gostam, tem outros que não gostam. Eu adoro a minha que eu ganhei agora. Mas se na sua casa tiver 10 Exus e os 10 usarem? Foda-se, 10 usam. Isso não quer dizer que é maior ou menor que eu, nada disso. Não? Não. Quer dizer o quê? Ele gosta de usar. Como faz para identificar a sua hierarquia como dirigente da casa? Pela energia. Só, né? Só. Se é espírito, não vai ter dificuldade. O espírito precisa de ver capa? Não. Ele vai ver a energia. Para ser dirigente de terreiro, é preciso ter evidência? Claro. Claro? Claro que tem que ter. Sensibilidade. Tem que estar com a sensibilidade aguçada. Né? E o discernimento. Tem que usar os 7 sentidos. É. E senão, a evidência... Não... E a evidência está aí no meio. Você desenvolvendo a sensibilidade e discernimento, você desenvolve a evidência. Certo. Mas... Não quer dizer que ele tem que ver espírito. Para todo mundo aqui, eu estou vendo espírito aí. Não é nada. Se não tiver nenhum, e está cheio, e aí? Vambora. Entendeu? É muito particular. Isso vai de cada um. Dizem que São Jorge na Umbanda é algum. É porra nenhuma. Eita, Santa Bárbara e Iansã. É nada. Oxalá é Jesus. É nada. São os mesmos espíritos ou são apenas... Não, isso é sincretismo. Criadas da época da escravidão pelos escravos. É, isso é sincretismo. Foi necessário, até certo ponto, dizer que Jorge era Ogum. Mas vamos dizer, hoje não precisa mais. Por que não? Não, não tem mais essa perseguição. Tem preconceito, perseguição não. Foi a perseguição que criou esse negócio. Você entra numa casa de axé, chega lá, tá um negão lá. Nossa, puta que pariu, se tiver na época, me prende todo mundo. Agora não prende mais. Não precisa mais. Ogum é um negão, bonitão, fortão. Não é isso? Ogum? É, não é nada de jovem. Exu, como é que é Exu? Também negão, bonitão, brancão, que for, amarelo, azul. Do jeito que ele quiser.